Hi, everybody, are dropping by the podcast of Samba Muqueca de Siri. Salve, Conrad Rose. Salve, o Rio de Janeiro. Aqui fala Janaína, diretamente da Conexão Garoa de São Paulo. Está começando agora a 97ª edição do Muqueca de Siri. Salve as crianças, salve Jorge e viva o Clube de Regatas do Flamengo! Eu entro na venda e já dou meus taio. Pego no copo e dali não sai. Ali me meu bebo, ali me meu caio. Só pra carregar é que eu dou trabalho. Foi lá, hein? Venho da cidade, já venho cantando. Trago um garrafão que venho chupando. Venho pros caminhos, venho tropicando. Chifrando os barrancos, venho cambeteando. No lugar que eu caio, já fico roncando. Foi lá. Cada vez que eu caio diferente. Me arço pra trás e caio pra frente. Caio devagar, caio de repente. Vou de curro fio, vou diretamente. Mas sendo de ping, eu caio contente. Foi lá, hein? Pego o garrafão e já balancei. Que é pra mó de ver se tá me mochei. Não bebo de vez porque acho feio. No primeiro golpe chego até o meio. No segundo trago é que eu desvazei. Foi lá. Eu bebo da pinga porque gosto dela. Eu bebo da branca, bebo da amarela. Bebo no copo, bebo na tigela. Bebo temperada com cravo e canela. Seja qualquer tempo, vai pinga na goela. Foi lá, hein? A mulher me disse, ela me falou. Largue de beber, peço pro favor. Prosa de mulher, nunca dei valor. Bebo com sorte, te faz friar o calor. E bebo de noite, que é pra dar sua dor. Foi lá. Eu bebi demais e fiquei mamado. Eu caí no chão e fiquei deitado. Fui pra casa, fui carregado. e fui carregado por dois soldados. Muito cuidado! Boêmia, aqui me tens de regresso, e suplicante te peço a minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria, me acompanha o meu violão. Boêmia, sabendo que andei distante, sei que essa gente falante vai agora ironizar. Novamente partiu daqui tão contente. Por que razão quer voltar? Acontece que a mulher que floriu meu caminho, de ternura, meiguice e carinho, sendo a vida do meu coração, compreendeu e abraçou-me dizendo a sorrir: meu amor, você pode partir, não esqueça o seu violão. Vá rever os seus rios, seus montes, cascatas, vá sonhar em novas serenatas e abraçar seus amigos leais. Vá embora, pois me resta o consolo e a alegria em saber que depois da boemia é de mim que você gosta ser antes do ponto, aposentar o cavaquinho, empoeirar o violão, de não ver saída pra esse desaponto. Aí vem meu amigo pra me tirar do lamaçal, diz que tudo logo passa, é quase como o carnaval. Diz pra eu fazer uma música ou tomar uma cachaça e deixar logo de lado essa vida tão sem graça. E domar o boi pelo chifre, dá um olé, um mal olhado, espantar de vez a crise, deixar pulsando no resguardo. É importante, isso é importante. E pisar com o pé direito na hora de sair pro trabalho, pensar chance que se abre um novo dia, pensar com alegria na chance que se abre um novo dia. Hoje eu acordei, hoje eu acordei. beijo, o jeito daqueles de deixar tudo de lado, de descer antes do morro, aposentar o cavaquinho, moerar o violão, de não ver saída pra esse desamor. Do papo do vai separar. O diabo da nega não quer me largar. Esse é o remédio que vai te curar. Com bafo ou sem bafo, vou me embebedar. Quando é tão densa a fumaça que o tempo não passa e a porta do bar já fechou. Quando ninguém mais tem dono, garçom tá com sono e a primeira edição circulou. Quando não há mais saudade, nem felicidade, nem sede, nem nada, nem dor. Quando não tem mais cadeira, toma uma besteira de pé no balcão. Eis que da porta do fundo, do oco do mundo, desponta um cordão. Chegou a turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Mas ninguém dorme no ponto, nós é que bebemos e eles que ficam tontos, moro. Chegou a turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Mas ninguém dorme no ponto, nós é que bebemos e eles que ficam tontos. Eu bebo sem compromisso, é o meu dinheiro, ninguém tem nada com isso. Enquanto houver garrafa, enquanto houver barril, presente está a turma do funil. Chegou, chegou a turma do funil. Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Mas ninguém dorme no ponto, nós é que bebemos e eles que ficam tontos. De mim, você não pensou, garotão, que se nosso samba teu bar vai falir. Então, desce para de olho grande. Então, desce para de olho grande. Se aqui samba não tem, nesse bar não entra ninguém. Se aqui samba não tem, nesse bar não entra ninguém. Se pensou uma cerveja, o cara reclama que eu bebo demais. Chegou com a rapaziada, já fica na porta querendo cobrar. Quer ganhar gana com tudo, mas nem pensa em trabalhar. E quando chega a hora, me diz que está duro, não quer me pagar. Então, desce para de olho grande. Então, desce para de olho grande. Se aqui samba não tem, nesse bar não entra ninguém. Se aqui samba não tem, nesse bar não entra ninguém. Chegando na quinta-feira a gente se junta pra pagodear. Se tá vazio, reclama. Se fica lotado, me manda parar. Não entendo esse teu papo, quero ou não quero trabalhar. E quando chega a hora, me diz que está duro, não quer me pagar. Então, esse para de olho grande. Então, esse para de olho grande. Se aqui samba não tem, nesse bar pra ninguém. Se aqui samba não tem, nesse bar não pra ninguém. Olha o que tu faz, garotão. É cheio de mal pra cima de mim. Você não pensou, garotão? Esse nosso samba tão mal vai falir. Então, esse bar é de olho grande. Olha, Juninho, chega aí. Explica pro sujeito aí que ele não está entendendo o que eu falo. Eu já pedi demissão e pedi pro patrão, por favor, não me mande. A gente trabalha o dia inteiro, sair sem dinheiro pra nós não convém. Se aqui samba não tem, esse bar não tem, nesse bar não tem pra ninguém. Deu uma entrada, entrou na porrada, na cordilheira dos Andes. Então, esse bar é tudo grande. Então, esse bar é tudo grande. Eu vim pra ganhar dinheiro, saí sem nenhum vintém. Se aqui samba não tem, aí, mano, Drag, vou mais nesse boutique não. Se aqui samba não tem. E aí, Juninho, tu vai? Nem me confira, nem relógio mais trabalha de graça, pai. Valeu, Juninho Irajá. Valeu, Goiaco. A gente se vê, mas não vai ser nesse bar, não. Esse bar é tudo grande. Valeu humildemente aí, rapaziada do Malandragem. Tamo junto, hein? Valeu, obrigado aí pelo convite. Salve o samba. Okay.

E no lado A da nossa muqueca, fizemos uma homenagem aos cachaceiros, quem gosta daquela biritinha, né? 6 com casca, 1-0, Alfredo Del Penho e Pedro Paulo Malta, Marvada Pinga, Aguinaldo Timóteo, Boemia, 2 do Samba, Resignado, Mussum, Chiclete de Hortelã, essa foi pedido meu. Nada melhor do que um chicletinho de hortelã para tirar aquele gosto de cachaça na boca, né? Não vamos combinar? Banda Glória, Turma do Funil, Malandragem Samba, Dono de Bar, Maitê Correia, Cachaça e Garoa, Samba Sonics, Eu Bebo Sim. E aqui de fundinho a gente está ouvindo Carioca com a Escola de Samba de Helsinki. É isso mesmo, em Helsinki tem uma escola de samba. E bota pra ferver. É, uma não, mas várias. Dizem até que tem mais escola de samba em Helsinki do que no Rio de Janeiro, é mole? Então, nesse lado A do programa a gente falou sobre cachaça em virtude da ressurreição do samba de alambique do nosso querido Ari Mota, de São Paulo, que encontrou problemas pra manutenção do site, acabou encontrando uma parceria e continua na ativa. Moqueca de siri.podomatic.com, The Podcast of Samba. E agora vamos deixar na carrapeta uma música dedicada ao nosso amigo David Xuxa, a rainha dos chocalhos, que adora essas duas cantoras, então essa música é pra ele. A Alexandra está mandando um beijo também para David. O pé do meu samba me deu mais uma parceria que eu vou apresentar aqui para vocês, que para mim foi muito legal e está sendo muito legal, que é a minha amiga e parceira Zélia Duncan. As coisas que não sei, os lugares onde não fui, os gostos que não provei, os vezes ainda não maduros, os espaços que ainda procuro, nos amores que nunca encontrei. Benditas coisas que não sejam benditas. Benditas coisas que não sei, os lugares onde não fui, os gostos que não provei, os verdes ainda não maduros, os espaços que ainda procuro, os amores que nunca encontrei, benditas coisas que não sejam benditas. A vida é curta, mas enquanto dura, posso durante um minuto ou mais te beijar pra sempre. O amor não mente, não mente jamais. Desconhece teu relógio velho futuro. O tempo escorre num piscar de olhos e dura. dura. Você estarei aqui na primavera futura. Posso brincar de eternidade agora, sem culpa. Bendito as coisas que não sei, os lugares onde não fui, os gostos que não provei, os beijos ainda não maduros, os espaços que ainda procuro, os amores que nunca encontrei. Bendito as coisas que não sejam benditas. A vida é curta, mas enquanto dura, posso durante um minuto mais beijar pra sempre, o amor não mente. Não mente, não mente, não mente jamais. E desconhece o relógio velho futuro. O tempo escorre num piscar de olhos e dura muito além dos nossos sonhos mais puros. Bom é não saber o quanto a vida dura. Você estarei aqui na primavera futura. Posso brincar de eternidade agora, sem culpa nenhuma, sem culpa, sem culpa. Não sei os lugares onde não fui, os gostos que não provei, os dias ainda não maduros, os espaços que ainda procuro, os amores que nunca encontrei. Bendita as coisas que não sejam benditas. Bendita as coisas que não sei, os lugares onde não fui, os gostos que não provei, os beijos ainda não maduros, os espaços que ainda procuro, os amores que nunca encontrei. Benditas coisas que não sejam benditas. Benditas coisas que não sejam benditas. Benditas coisas que não sejam benditas. Benditas coisas que não sejam benditas. Benditas coisas que não sei. Eu gosto quando alvorece, porque parece que está anoitecendo. E gosto quando anoitece que só vendo, porque penso que alvorece. E então parece que eu pude mais uma vez outra noite reviver a juventude. Todo boêmio é feliz, porque quanto mais triste, mais se ilude. Eu gosto quando alvorece, porque parece que está anoitecendo. E gosto quando anoitece que só vê, porque penso que alvorece. E então parece que eu pude mais uma vez outra noite reviver a juventude. Todo boêmio é feliz, porque quanto mais triste, mais se ilude. Esse é o segredo de quem, como eu, vivi na boemia, colocar no mesmo barco realidade e poesia, rindo da própria agonia, vivendo em paz ou sem paz, pra mim tanto faz, se é noite ou se é dia. Pra mim tanto faz, se é noite ou se é dia. Pra mim tanto faz, se é noite ou se é dia. Pra mim tanto faz. sei que me pode chamar, porque não calo no peito essa dor. Atire a primeira pedra, ai, ai, ai, ai. Sei que me podem chamar, porque não calo no peito essa dor. Atire a primeira pedra, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Aquele que não sofreu por amor. Eu sei, eu sei, eu sei que vão censurar o meu proceder. Eu sei. Você mesma vai dizer que voltei pra me humilhar. É, mas não faz mal. Você pode até sorrir. Perdão foi feito pra gente pedir. Covarde, sei que me podem chamar, porque não calo no peito essa dor. Atire a primeira pedra, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Aquele que não sofreu por amor, covarde. Covarde, sei que me podem chamar, covarde, podem chamar, covarde, podem chamar, covarde. Porque não calo no peito essa dor. Atire a primeira pedra, ai, ai, ai. Eu sei que vão censurar o meu proceder. Eu sei que você mesma vai dizer que voltei pra me humilhar. É, mas não faz mal. Você pode até sorrir. Perdão foi feito pra gente pedir. Perdão foi feito pra gente. Perdão foi feito pra gente. Sei que é covardia um homem chorar. Perdão foi feito pra gente. Porque não lhe quero. Perdão foi feito pra gente. Sei que é covardia um homem chorar. Perdão foi feito pra gente. Porque não lhe quero. Perdão foi feito pra gente. Morrer não é defeito, também não é qualidade. Morrer é um direito, é um dever, tem que morrer de bem. Morrer não é problema, também não é solução. Morrer não é errado, não, tem que morrer de bem. Tem que morrer de bem com a vida. Não deve ser por falta de comida. Não deve ser por falta de presente, futuro. Falta de passado. Tem que morrer de bem com a vida. Não deve ser por falta de saída. Não deve ser por falta de presente, futuro, passado. Tem que morrer de bem. Sentir que já tá feito. Sair pra dar espaço. Morrer é um direito, é um dever. Tem que morrer de bem. É bom se for na boa. Não deve ser forçado. Morrer não é errado, não. Tem que morrer de bem. Tem que morrer de bem com a vida. Não deve ser por falta de comida. Não deve ser por falta de presente, futuro. Por falta de passado, não, não. Tem que morrer de bem com a vida. Não deve ser por falta de saída. Não deve ser por falta de presente, futuro, passado. Tem que morrer de bem. Que já tá feito. Sair pra dar espaço.

vem amar por amar, cantar toda a canção, vem tomar teu lugar na velha embarcação. Vem amar por amar, cantar toda a canção, vem tomar teu lugar na velha embarcação. Jurei não mais amar pela décima vez. Perdoar o que ele me fez. O costume é a força que fala mais forte do que a natureza e nos faz dar prova de fraqueza. Joguei meu cigarro no chão e pisei sem mais nenhum. Aquele mesmo apanhei e fumei. Através da fumaça neguei minha raça, chorando a repetir: ele é o veneno que eu escolhi para morrer sem sentir. Jurei não mais amar pela décima vez. Jurei não perdoar o que ele me fez. E nos faz dar prova de fraqueza. Joguei meu cigarro no chão e pisei sem mais nenhum. Aquele mesmo apanhei e fumei. Através da fumaça neguei minha raça, chorando a repetir: ele é o veneno que eu escolhi para morrer sem sentir. Ele está inocente, nem sabe o que fez. Tem moqueca, tem siri. Tô comendo aí, rapaz. O que vier, eu tô comendo. Tem siri com moqueca, moqueca de siri. Siri de moqueca e moqueca de siri. Ai, Maria, eu tanto te amaria, mas você não quis rimar. E o teu amor? Antes por mim, escrito em tua testa, não faz mais a festa que já tanto fez. E quando passa, nem canta mais um alaiá. Meu delaiá. Até parece que eu faço graça, tão despreocupada, mas depois disfarça. Como pude acreditar que o meu amor? Antes por ti, escrito em minha testa, esquece que detesto teu capricho, insisto até achar bonito esse meu jeito doce de enganar. Eu sei que em cada boteco onde possa eu cantar, não ouço mais um passo teu. Eu sei. Pois o teu medo decidiram ter, a lalaiá é bem maior que o meu. Procure outra flor pra pousar teu amor, porque tu tanto espera os olhos de quem já chorou e não mais desespera. Procure outra flor pra pousar teu amor, porque tu tanto espera os olhos de quem já chorou e não mais desespera. onde possa eu cantar, não ouço mais um passo teu. Pois o teu medo de ceder um dedo, lá, lá, lá, é bem maior que o meu. Procure outra flor pra pousar teu amor, porque tu tanto espera os olhos de quem já chorou e não mais desespera. Procure outra flor pra pousar teu amor, porque tu tanto espera os olhos de quem já chorou e não mais desespera. Os olhos de quem já chorou e não mais desespera. Ai, Maria. Ai, ala, ai, ala, ai, ala. Sem seu bamba, quem é que vai puxar o samba? Riscando no chão sua pemba de fé, quem é? Vem, a meio pau nossa bandeira, solução Meyer Madureira, e aquela mesa do Alcazar. Sei, foi bambear no infinito. Hoje o céu é mais bonito. Existe uma estrela gingando por lá. Quem é? Quem tocou na alma brasileira, como quem toca companheira, pele com pele até sangrar. Foi samba jorrando por todos os poros de bandos de luz, os pororos pra denunciar ou sonhar. Quem é esse malandro de primeira, com sobrenome de madeira e labareda no olhar? João, o bloco sai queira ou não queira, e a gente toma a saideira depois que a saudade desfilar. Só vem quem tem força e canto, solta esse nó na garganta, em prantos que a tua lembrança traz. Cantando essa dor se estanca, assim uma luz se agiganta e ajuda a gente a viver em paz. Só vem quem tem força e canta, e solta esse nó na garganta, em prantos que a tua lembrança traz. Cantando essa dor se estanca, assim uma luz se agiganta e ajuda a gente a viver. Só vem quem tem força e canta, e solta esse nó na garganta, em prantos que a tua lembrança traz. E no lado B do nosso vinil, a gente ouviu Martinália e Zélia Duncan, Benditas, Aldir Blanc e João Bosco, Me Dá a Penúltima, e Tamara Assunção, Atire a Primeira Pedra, Marisa Rotenberg, Morrer de Bem, Délcio Carvalho, Velha Embarcação, a voz linda da Roberta Sá, pela décima vez, Trio Pouca Chinfra e a Cozinha, a Maria, e Chico Buarque, Paulo César Feital e Jorge Simas, Labareda. E aqui se despede a Conexão Garoa, deixando um axé para você, que toda semana está sintonizado no Moqueca de Siri. E queria deixar um axé também para o nosso grande irmão e colaborador do Moqueca, David Webster. Um beijo e até semana que vem. É isso aí, Janaína. Estamos nos despedindo por hoje. Não antes de fechar o programa com João Nogueira, cantando o hino do time mais popular do mundo, o Flamengo. E vamos ao Maracanã. É dia de festa. Salve Jorge, salve as crianças. E viva, viva, viva o Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado dos Fla-Flus é um ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no